4220, Scorpio identification, descent 2050 and H1014, fly heading Duna intersection. The 14. Before 220, it's cleared final X-ray approach report established on localizer. The tower report rain, IFR conditions, ceiling 1,000 feet, visibility 4,000 meters. Okay, clear to ILS X-ray, runway 10, descend to 2,000 feet, 1H10104. Report to you again when established on the localizer. Azul for 220. Just for the information report, moderate turbulence in this sector. Roger. Azul 6908, assina identificação, desce para 2000 pés, ajuste no 04, Voiduna. Just to confirm now, the rain just on the vicinity, there is no rain over the field. Okay, according to information, Charlie, that's correct. Okay, so I understood that there is no rain over the field. O meu também. Population localizer Azul 420. 420 complete final ILS X-ray approach and contact tower 118.95. 18.95. Okay, thank you so much. Welcome. Let about control, this is Azul 420, population localizer. This is Tower, Salvador Tower. Continue our approach, report runway in sight. The wind is 180 degrees, 08 knots. Runway is wet. Okay. Roger, that's for landing gear down and lock the ground. For 220. right? Not yet. Now, yeah, following side right, I'll service 600 feet. Okay, we're right, 190 degrees, 11 knots, clear to land, runway 10. That's correct, so clear to land at runway 10, as 0420. Is it raining on final? Okay, please say again. Is it raining on final? Yes, there is rain on the short final. Okay. Azufar 220 on the ground at 03, vacate the runway, contact the ground 121.10. Azufar 220, quick action. Meia. Boa noite, acione identificação, voo Iduna, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. Três e terceiro. O 1908, livre de restrição, dessa para 2014, autorizada a sinal LSXI pista no zero, reporte estabilizado. A torre informa chuva nas vizinhanças, operação instrumento, teto de 1.200 pés, visibilidade de 100 km. km 08, a torre informa agora chuva intermitente sobre o campo. Está entre leve a moderada, o teto baixou para 800 pés e a visibilidade de 4.000 metros. Completa final e LSX Rei chama a torre 118.95. Gente, está estabilizado 295, boa. Boa noite, 6908, estabilizado. Boa noite. Continua a aproximação, informe quando o visual com o campo. Tráfego que pousou à frente avistou aproximadamente 800, 700 pés. Chove leve sobre o campo, pista molhada. Gente, 6908. Vento 6908, Tony. 190 com 11 nós. Gente. Estou a 500, 6908. 190 com 12, livre pouso. Pouso autorizado, 6908. Tá chovendo muito forte aí na final, é isso? Negativo, chuva leve. Cinco, a torre informa chuva leve sobre o campo. A última aeronave que pousou avistou com 600 de teto, correção, 600 pés de teto, visibilidade de 4.000 metros. O senhor prossegue para pouso? Desce para 2014, livre final de SXR, reporte estabilizado. estabilizado, a trip 5556. 5556 completa, sinal torre 18, decimal 95. Confirma, tu? 118, decimal 95. 118, 95, 5556. Torre Salvador, boa noite, trip 5556, estabilizado ILX X-Ray 10. Reporte fundo visual com campo, vento 190 graus com 10 nós, chuva leve, pista molhada. Estima um teto em volta de 500 a 600 pés, ok? Paciente, reportará visual 5556. Sou 3520, bom dia, sendo identificação, vou aí na Pro de Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Visual 580 pés, trip 5556. Livre pouso 190 com 10-2. A livre pouso para trip 5556. No solo 20, em beira direita, ao livrar solo 219. 520, desce para 2014, está autorizado a sinal IDTC, reporta estabilizado. A torre reporta chuva leve sobre o campo, visibilidade de 4 mil metros, teto de 600 metros. Já protege o pouso. Então, 3170, bom dia, sem notificação, vou na proeditada para a chegada à mar e desça para a nível de voo 050. 3530. Então, 3530, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, obrigado, já. Salvador, boa noite, está 3520, passou, tem a rocha travada, estabilizada. Reporte visual com campo, vento 190 com 8 nós. Chuva somente nas arredores do aeródromo e pista molhada. Gente, a 3520, está o pouso total autorizado. Reporte com o visual, com o campo. Visual para 3520. Que é livre pouso. Autorizado para 3520. Ah, 3170 autorizado, direto do 1, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre LS, posta abrisada.